É a Web Rádio Nova Fraternidade na cobertura do Medinesp 2013. Apresentaremos para vocês agora a palestra proferida pela doutora Antônia Marilene da Silva com o tema As emoções e a repercussão no sistema mente-corpo, com ênfase nas doenças cardiovasculares. Rádio Nova Fraternidade na cobertura ao vivo do Medinesp 2013, direto do Centro de Convenções, aqui em Maceió. Nós agradecemos, também emocionados, a apresentação do Dr. Ricardo. E para falar de emoção, nós então vamos ouvir a doutora Antônia Marilene nos falando sobre as emoções e a repercussão no sistema mente-corpo, com ênfase nas doenças cardiovasculares. 40 minutos. Obrigada, muito bom dia a todos. Então, quando nós falamos de emoções, nós nos remetemos à antiguidade. Desde a medicina de Hipócrates, ele com a teoria dos humores, que lançou a teoria da bile negra e da bile amarela, cada uma provocando a cólera e a melancolia. E também nos evocamos a uma ciência mais antiga ainda, a medicina tradicional chinesa, na qual dá um valor muito importante às emoções. Seguindo ao ponto que, no tratado de medicina tradicional chinesa de Meijin, diz que é um erro grave o médico ignorar as condições emocionais do seu paciente. E nós temos na medicina chinesa, não gratificação, como na medicina tradicional, organicista, de órgãos, mas de sistemas. E esses sistemas regulados por condições ambientais, climáticas e principalmente emocionais. Temos o coração na medicina chinesa tido como o regente. E aí nós lembramos até da apresentação do nosso colega Borba, que ele falava, né, que aquele primeira celulinha pulsando lá na sétima semana. Então, o coração é tido como grande monarca e ele estabelece toda uma conexão com o corpo e com a mente. E pela medicina tradicional chinesa, o coração, que é chamado de Xin, ele abrigaria a mente. Os estados da mente se refletiriam automaticamente no coração. Ali nós temos essa mente aberta e a conexão com a fala. O Xin, ele tem um broto que é a língua. Então, o nosso falar, o nosso proceder, ele vai de acordo com o que está impregnado em nosso coração. Quando nós passamos para a parte analítica, né, da nossa medicina atual, com a organização da fisiologia das emoções, nós temos aqui o nosso cérebro. E temos um conhecimento do nosso cérebro, de acordo com o Dr. McLean, na década de 70, que foi apresentado pelo nosso André Luiz no livro No Mundo Maior, muitas décadas antes, colocando no capítulo da Estudando o Cérebro e a Casa Mental, Calderaro expõe a sua tese dos três andares do cérebro, que corresponde ao cérebro reptiliano, ao cérebro límbico e ao neocórtex. Cada um desses andares, desses estágios cerebrais, coordenando uma determinada atividade importante para a nossa vida de relação. Então, nós temos aqui no cérebro reptiliano o tronco encefálico. No tronco encefálico está o quê? A organização da vida. Ali está localizado o nosso centro respiratório, o nosso centro vasomotor, que faz toda a coordenação dos nossos batimentos cardíacos. E temos o sistema límbico, que é o sistema que coordena as nossas emoções. Ali está o tálamo, ali está o hipotálamo, ali está a hipófise e o neocórtex, que é a parte final de progressão da evolução da espécie no ponto de vista corporal, para dar justamente o subsídio de entrelaçamento entre a parte, vamos dizer assim, de preservação da espécie animalesca, que seria o tronco encefálico, com aquela parte do sistema límbico, que ontem vocês que assistiram a palestra do Dr. Sérgio Lopes falando do circuito de recompensa e dos prazeres, que é a parte dos prazeres exacerbados, que precisam de ser controlados por aquela parte que é o raciocínio, que é a razão já trabalhada pelo sentimento daquele que está buscando um sentido, um significado maior na vida. Então, nós temos no sistema nervoso central o local de processamento emocional. E deste cérebro reptiliano e do cérebro límbico, a gente tem as conexões. Então, a gente tem esse neocórtex chamado de cérebro evoluído presente em todos os mamíferos, atingindo o máximo de seu desenvolvimento e aperfeiçoamento nos seres humanos. Vamos aqui agora fazer um esquema fisiológico do que seria o estresse. Emoção é resposta normal a todos os estímulos do meio ambiente. Nós temos toda essa embrincada de sistema nervoso central, ramificações nervosas, a nossa pele é o maior órgão sensitivo que temos, justamente para que nós possamos captar todas as interações do ambiente, fazermos a codificação adequada e planejarmos a nossa resposta. O estresse é quando nós temos uma coisa repetida, incomodativa, e aquilo vai causando uma resposta diferenciada em nosso organismo. Então, nós temos ali o sistema límbico, o hipotálamo e a hipófise, que são verdadeiros deflagradores de substâncias, de hormônios, que provocam a dinâmica de todo o nosso organismo, mas em atenção no sistema cardiovascular. Quando o estresse começa a desencadear, ou seja, quando tem uma emoção que nós não conseguimos lidar com ela, e quando a gente não consegue lidar com determinada situação, ela vai se repetindo, até que a gente aprende a lição. Então, é aquele caso daquela pessoa que está fazendo um trabalho, chegar com aquele grupo, eu não consigo trabalhar, porque aquelas pessoas são muito difíceis, aí ela pega e muda para o outro grupo. Chega lá, encontra as mesmas dificuldades que ela tem que trabalhar, ou seja, o seu egoísmo, o seu orgulho, a sua pouca prática de trabalhar em interatividade. E isso gera um estresse. Aquela vontade de ter mais do que precisa ter, em vez de ser, gera um estresse naquela pessoa. A condição daquela pessoa de querer seguir um estereótipo que não é o seu, tanto do ponto do padrão físico, quanto do padrão de estresse. E aí entra o chamado sistema nervoso autônomo, que é chamado de parasimpático, se subdividem parasimpático e simpático. E o simpático é aquele que provoca a liberação de adrenalina pela nossa suprarrenal. E essa liberação de adrenalina trabalha em todo o sistema cardiovascular, provocando no sistema vascular a formação do fenômeno da aterosclerose, provocando dentro do nosso arcabouço do coração a ativação da aterosclerose nas coronárias e também da alteração do funcionamento do nosso nó sinusal e outras estruturas, provocando os distúrbios do ritmo. Muito bem. Nós temos o nosso cérebro, que é chamado de terceiro andar, por Calderaro, o neocórtex, que é onde o pensamento poderia ser trabalhado, chega um impulso, e elaborado com planejamento, organizando a nossa tomada de decisão. Quando nós temos essa resposta, e nós estabelecemos com essa resposta fisiológica em decorrência do estresse, com raiva e hostilidade, nós estamos dando o sinal através dos nossos microtúbulos para as nossas células cardíacas, para as células endoteliais, ativem o processo. Aí a gente lança os dados. E isso está no estudo Interheart, que foi publicado na revista Lancet, também na revista Circulation, em 2007, do qual o Brasil participou juntamente com 52 países, e no nosso país a depressão e o estresse foram os principais fatores de risco elaborados. encontrados. Então, o que é a depressão? É uma doença que tem um apelo, tem uma alteração de neurotransmissor, tem um substrato orgânico, tem pessoas que nascem com predisposição à depressão? Sim, existem. Essas pessoas precisam de ser tratadas com medicamento? Sim, precisa. Mas, além do medicamento, entra toda aquela condição que é trabalhar o ser imortal. Porque se não dá-se a droga, mas a condição deflagradora continua lá. O microtúbulo continua sendo invadido por aquele pensamento não trabalhado, não domesticado. E aí, a atividade simpática atua, provocando a aterosclerótica. A depressão, ela provoca uma alteração que é a perda da variabilidade da frequência cardíaca. Que nós temos uma ondulação durante o dia, uma hora o nosso coração está mais agitado, depois ele desacelera, e assim vai, de acordo com as nossas necessidades. Na depressão, o estado é o sempre de acelerado. E isso predispõe a quê? A formação, o aparecimento das arritmias cardíacas, e as arritmias cardíacas, elas também aceleram o aparecimento de doenças cardíacas pelo processo inflamatório. Então, nessa fisiologia das emoções com relação à depressão, nós temos o quê? A raiva e irritabilidade. Então, não basta ser depressivo. Se o depressivo, ele é raivoso, ele é rancoroso, ele é irritado, ele, por isto só, já dá aquela ordem mental às suas celulinhas de que há um metabolismo do colesterol, do meu colesterol vai ser aumentando o LDL, que é o colesterol ruim, e diminuindo o HDL, que é o colesterol bom. Não adianta tomar estatina. Não adianta fazer atividade física. Porque eu estou dando uma ordem para o meu organismo de que eu quero que aconteça daquela maneira. Então, por isso, nós temos casos de pessoas sem nenhum fator de risco, teoricamente, para a doença cardiovascular, daqueles preconizados pela ciência atual, que têm atividade física, são atletas, não fumam, não ingerem bebida alcoólica, mas desenvolvem uma doença cardíaca grave e muitas vezes difícil controle. Nós temos aqui, novamente, vou citar o Bruce Lipton, que é impossível se falar de toda essa conexão mente-corpo sem citar esse cientista, que foi praticamente execrado do meio acadêmico, porque ele começou a fazer essas pesquisas. Então, ele tem nesse livro Biologia da Crença a citação de um trabalho muito interessante que ele fez com clonagem de células endoteliais. Nós temos a parede vascular e ali, forrando a parede vascular, nós temos as chamadas células endoteliais. Tudo que se nos acontece é devido ao endotélio. Endotélio é tudo. E a célula endotelial, ela faz tudo. Ela é super inteligente, essa célula. Por quê? Ele descobriu que elas têm um mecanismozinho de defesa. Quando a situação é agradável, favorável, protetiva, ela dá um acolhimento, vamos dizer assim. Quando não, ela faz um mecanismo de proteção. E ele testou isso com duas substâncias diferentes, amina e adrenalina. Sendo que a adrenalina é de contato direto com o sistema nervoso central e a histamina não. E o que, que aconteceu? Quando ele colocou separadamente essas substâncias, a célula ela reagiu como reage com qualquer outra. No momento de falta de proteção da adrenalina, ela se recolheu. No momento de falta de proteção com a histamina, se recolheu e vice-versa. Quando ele associou as duas substâncias para avaliar a resposta da célula endotelial, o que, que ocorreu? Alguém escolheu a reação adrenalina. Quem foi esse alguém? É alguém que ainda a ciência materialista não aceitou, não assumiu, mas é a mente, é o ser imortal que ordenou, porque essa substância ela tem conexão mais direta com o nosso sistema límbico. Então, é a substância que ele, quando ela aparece, desperta, ó, é a ela que eu tenho a atender. Assim como a gente, num sistema de trabalho, esse é o exemplo que o Bruce Lipton coloca, a gente vai precisar de obedecer a maior graduação, porque a gente não quer perder o nosso emprego. Então, nesse momento, a adrenalina é que é a estrutura de mais coordenação para o funcionamento daquela célula. E nós temos ali Missionários da Luz. O capítulo 4 fala sobre o vampirismo. Então, nós temos o seguinte, temos uma tendência a culpabilizar a obsessão e o obsessor pelas nossas dificuldades, pelas nossas limitações. Na verdade, nós abrimos os nossos microtúbulos para eles. Eles estão ali. Agora, quem abre as portas somos nós. Então, pela nossa cólera, pela nossa intemperança, pela nossa maneira de ser simples, aí nós fizemos o quê? Nós fazemos o quê? Nós absorvemos essas criações inferiores, que é aquela nuvem negra que fica, que é a nossa psicosfera das nossas emissões de menos-valia do ser imortal que nós somos. E isto se impregna no nosso perispírito. Aí o nosso perispírito, que devia ser brilhante, é formoso, emitindo radiações luminosas, promovendo a cura brilhante, ele se transforma em viscoso, escuro, empelotado, etc, etc e tal. Mas esse perispírito sozinho, ele não atua. Ele tem que escoar essa limitação para algum local. E ele vai escoar para o vaso físico. E aí aparecem aquelas manifestações de escolhas nossas. Também em Evolução em Dois Mundos tem a questão da hereditariedade e conduta, que todos nós já sabemos muito bem. Podemos fazer com predisposições. E isto aqui a gente vai voltar, mesmo no livro Missionários da Luz, quando a gente estuda a reencarnação de Segismundo. Segismundo foi um homicida. Então, ele precisaria de reencarnar com algumas limitações no seu aparelho cardiovascular, que seria a alteração do tubo arterial, então ele nasceria com uma predisposição a fazer um aneurisma de aorta e provavelmente uma dissecção aórtica. E também uma sensibilidade no seu nó sinusal predispondo a arritmias. Mas o mentor diz, André Luiz, que tudo isso poderá ser modificado se ele tiver uma conduta diferente. Então, a predisposição à necessidade existe, mas até o deflagrar de uma doença cardiovascular poderia ser escolha da pessoa, porque ele não ia nascer com essa doença. Ele ia nascer com a predisposição. A doença é doença da quarta e quinta década. Porque a doença cardiovascular é doença da terceira, quarta e quinta década. Na maioria das vezes. A não ser aquelas que são as congênitas. Então, nós temos ali, pela conduta feliz e infeliz, nós acionamos quem? Os bióforos, aquela estrutura que o Dr. Ricardo acabou de mostrar. E que são unidades psicossomáticas e que vão colocar estado da mente nas nossas células. E aí, a todo momento, ordenamos qual que é a minha conduta, o que que eu espero da vida, eu me reencarnei como médica, mas eu quero ser uma médica materialista, então eu não vejo o ser humano apenas como um objeto para eu ganhar dinheiro. Então, esta conduta, esse estado infeliz, ele reflete nas minhas células. Citei um exemplo que pode ser simples para muitas pessoas. Não é só a conduta infeliz de eu praticar alguma uma maldade mais estereotipada. Basta eu me negar a uma tarefa com a dignidade com a qual eu me reencarnei. Missionários da Luz também, no capítulo 14, que fala a respeito da proteção. Esse capítulo fala a respeito da formação da vida, do papel da mulher, do desenvolvimento daquele ser que está por vir. E aí o mentor dá um ensinamento muito interessante, que é a respeito do alimento mental. Nós todos estamos aqui numa atitude de paz, de esperança, de força de fazer o melhor bem. Por quê? Nós estamos com os nossos canais abertos e aqui existe toda uma equipe espiritual derramando sobre nós o melhor alimento mental. E nós vamos absorvendo aquilo, e aí aquilo nos faz bem-estar, nos dá força e equilíbrio para nossas atividades. Quando nós estamos no mundo, que é o mundo de relação que nós devemos desempenhar a nossa tarefa, nós também entramos em contato com essas formações mentais e as absorvemos, se assim o desejarmos, sem o domínio das nossas emoções. E o que que acontece? Nós colocamos aquela força desequilibrante em nosso meio interno. E ao colocar essa força desequilibrante em nosso meio interno, nós afetamos o nosso funcionamento celular, mesmo que nós não tenhamos uma uma programação reencarnatória para desenvolver determinada doença. Tem aqui um exemplo ótimo, que é chamado psicose afetiva no mundo maior. Aqui é um exemplo de Antonina, uma moça simples, muito dedicada sempre à família e que em um determinado ponto da sua vida conhece um rapaz de origem simples. E os dois se irmanizam no ato de trabalho em conjunto e ele que queria estudar e ela o ajuda, ele acaba se formando, se graduando médico, mas quando ele se forma, ele olha para a companheira e não vê nela o ideal daquilo que ele queria para a sua vida atual. Ela envelhecida, com as mãos calejadas pelo trabalho, e aí ele se desfaz deste laço, desse compromisso, e vai em busca de outro que, segundo ele, seria mais proveitoso materialmente. E ela entra num estado de rebeldia. São aqueles reveses que a vida nos apresenta, que é para que nós compreendamos que este mundo, nós precisamos de construir a felicidade, mas nós não estamos aqui para sermos felizes em todas as situações. Que muitas das vezes são nas adversidades que nós construímos o nosso bem maior. E aí ela estava numa atitude totalmente depreciativa. E da câmara cerebral partiam raios purpúreos que invadiam o tórax e envolviam o coração. Quanto de nós já não viu, já não presenciou entre parentes, entre pessoas amigas, aquela cena da pessoa que passa por uma situação muito desagradável, uma desilusão amorosa ou um revés financeiro, e a partir daí ele desenvolve o seu primeiro ataque cardíaco. Porque ele não compreendeu que aquele era o momento dele se fortalecer. Aquele momento era o momento dele ver que existia a dignidade dele próprio. Existia uma coisa que ofendeu, mas que ele continuaria sendo o que ele é, ser imortal, filho de Deus, apesar daquela dificuldade. E procurar momentos e outros escoadores de autossuperação. E isso também aparece no livro Missionários da Luz, no capítulo Paz. Aquela senhora que tem uma desarmonia doméstica, e é muito interessante que André Luiz descreve com detalhes. Ela chega na cabine do passe para receber o passe e ela está com alterações no seu aparelho valvar mitral e no nosso sinusal. Ou seja, ela estava preparada para fazer ou uma arritmia grave ou fazer um momento de ter um acidente vasculoencefálico. Porque a região estava toda envolvida por uma substância negra. Ela teve um atrito, ela engoliu, ela altercou, ela não compreendeu que aquilo, ela poderia jogar aquele momento para fora em vez de se absorver. Porque as emoções, meus irmãos, nós sentimos. Se uma pessoa nos ofende, é óbvio que nós vamos sentir, é óbvio que naquele momento vem a mágoa, o ressentimento. O que nós não podemos fazer é agarrar aquilo como se aquilo nos pertencesse. Passou, o problema fica com aquele que errou. A gente tem o dever, a obrigação moral da nossa saúde de devolver, não falar, quero que aconteça o mal, não. Isso não é para mim, isso é a doença do outro. O outro está desequilibrado, porque aí nós não atraímos aquela carga magnética para nós. E isso está nessa doença, que é descrita e é tida como rara. Mas ela não é rara, eu acho que ela é pouco publicada. Eu já vi 3 casos. Então, é a doença de Takotsubo. É a própria raiva, morreu de raiva. Falar que alguém morreu de... é isso. Isto é grave, meus irmãos. E eu trouxe uma referência de 2013 para provar que sempre tem alguém vendo e publicando. Então, ela não é tão rara assim. O caso que eu tenho é de uma senhora negra, porque são mulheres na faixa de 50 anos as principais acometidas. Porque nós somos mesmo passionais e às vezes absorvemos muita angústia de família, de filho e muitas das vezes somos controladoras. Então, às vezes, o nosso instinto maternal, a nossa amorosidade se transforma em controle e isso faz mal ao nosso coração. E aí essa senhora, ela estava com o neto passeando no shopping, aí chegou um sujeito truculento com um policial e falou, foi ela que roubou meu carro. Então é o seguinte, o carro dela era da mesma marca, da mesma cor do carro do sujeito. O sujeito viu uma senhora negra saindo de um carro e falou que era o carro dele. Ele não viu a placa, não viu nada. E o guarda levou essa senhora para a delegacia. Apesar dela ter falado, eu estou com meu neto, eu tenho os documentos. Ele não quis nem saber, levou a arma para a delegacia. E ao chegar na delegacia, essa senhora já chegou mal. Foi levada imediatamente para o hospital, e ao chegar no hospital, ela constatou-se que ela fez um infarto fulminante. E o infarto é fulminante, acomete a parede mais importante, altera o eletro, altera a enzima, é um infarto. Mas a hora que a gente faz os estudos de imagem, a gente vê que as coronárias estão limpas. Olha o que, que a mente da gente é capaz de fazer. A gente provocou uma coisa que às vezes as pessoas, a história natural, as pessoas levaram anos para provocar uma alteração naquela parede endotelial, anos com aquela vida desregrada, anos com vários estímulos excessivos, uma hipertensão maltratada para culminar ali. Essa senhora precisou de apenas 15 minutos. Por quê? Ela, naquele momento, ela poderia falar assim, não, o senhor está errado, mas eu vou com o senhor calmamente. A rebeldia, a raiva foi tão grande naquele momento que ela, não, ela ficou hipnotizada pelo ódio. Aqui eu tenho, porque até agora estou falando de emoção e tudo mais, e assim, como é que controla a emoção? Primeiro, a gente não pode impedir de se emocionar, porque existem as emoções boas também. E as emoções boas são aquelas quando a gente, a mãe que embala o filho, o nascimento do filho, o nascimento do neto, a formatura do seu filho. São coisas agradáveis quando nós médicos recebemos a nossa graduação. São emoções que fazem parte do nosso crescimento. Mas como a gente pegar as emoções que são as chamadas negativas, que também fazem parte da nossa estrutura, do nosso crescimento, e transformá-las em coisas boas? Isso não é fácil. Isso é um trabalho que nós devemos encetá-lo. E esse trabalho, para ele ser otimizado, nós precisamos de utilizar o quê? O Evangelho de Jesus. Nós que temos esse conhecimento. Aqueles que não têm o conhecimento do Evangelho de Jesus, a gente pega e fala a respeito de um trabalho científico, porque aí eles vão assimilar melhor. Porque eu tenho pacientes evangélicos, católicos, espíritas, e tem aqueles que falam que são agnósticos. Então, para os agnósticos, a gente tem que falar, olha, existe um trabalho mostrando que, se você pensar dessa maneira, o seu corpo vai responder melhor. Porque todos nós vivemos no universo cercados de uma força que nós ainda não compreendemos, porque nós somos muito diminutos. Mas é essa força que nos move. Essa força que permitiu que nós estivéssemos aqui agora. E aí a gente vê que a pessoa está uma paralisada no olhar, como se fosse um segundo que ela fizesse aquela conexão. E aí ele consegue compreender que ele pode fazer aquilo. Então, as emoções positivas, que é esse trabalho da doutora Frederikson, que é interessante, colocando que alegria, interesse, contentamento e amor, ela constrói um recurso social. A pessoa tem um maior link afetivo, ela constrói amizades facilmente, ela tem uma melhor adesão ao tratamento. Por quê? Às vezes, existem espíritas que não aderem ao tratamento. Porque ele acha que é doença do corpo e que ele fazendo trabalho espiritual, que ele está bem protegido. Ah, eu vou para o mediúnico, eu saio da mediúnica, eu saio ótimo. Não é bem assim. Como que eu vou estar protegido se eu não estou cuidando do corpo, que é a manifestação do meu espírito? Então, nós temos aqui o doutor Benson, esse cardiologista que fundou o Instituto Mente Corpo no Hospital de Massachusetts. Que ele provou que através da mentalização, da meditação, nós conseguimos reduzir os sintomas de estresse, diminuindo a ansiedade, diminuindo a autocrítica e melhorando as nossas respostas de pressão arterial, de frequência cardíaca, de liberação de hormônios que deflagrariam a liberação de adrenalina no nosso organismo. E aqui eu trouxe a questão da respiração, que ele chama tanta atenção, que a respiração, a gente precisa aprender a respirar bem para que nós coloquemos a cada dia o nosso alimento mental da melhor qualidade dentro do nosso organismo. E aqui são alguns trabalhos colocando que com a meditação, com as mentalizações, a gente consegue reduzir tanto a frequência cardíaca, não deixar o coração tão acelerado, quanto a produção de cortisol, que seria a liberação de adrenalina. E aqui, do mesmo jeito, fazendo uma comparação entre pessoas que meditavam e que não meditavam, o tanto que se pôde diminuir a frequência cardíaca daqueles que são os meditadores e dos que não são meditadores. E aqui tem um trabalho da doutora Vezun, que eu não poderia deixar de citar. Existem vários trabalhos na literatura americana, inglesa, sobre espiritualidade e saúde, mas eu achei melhor prestigiar esse nosso do Brasil, que fala dos aspectos da religiosidade com a prática semanal, que é um fator protetor de doença cardiovascular. Então, aquelas pessoas que têm um link afetivo, que têm uma religiosidade, que é a prática, elas têm esse link afetivo e elas têm menos estresse, desenvolvem hábitos saudáveis, tomam sua medicação, aceita a sua doença e, por conseguinte, tem o melhor prognóstico. Aqui são as referências sobre emoções positivas para a gente saber que é uma coisa muito estudada. E eu vou falar para vocês aqui nesse tempo restante sobre morte encefálica, que seria o tema que o nosso companheiro que não pôde vir falaria. Então, a gente tem esse debate, porque é um tema que está sendo modificado no nosso Código Penal e é um tema que sempre as pessoas, mesmo no ambiente espírita, têm muita dificuldade de compreender, que é a questão do transplante de órgãos e a morte encefálica. Primeiro, a gente tem que definir que morte cerebral não é a mesma coisa que morte encefálica. Por quê? Morte cerebral, ela não vai compreender a estrutura tronco encefálica, que eu já falei no começo da apresentação, que é a estrutura da vida. Então, às vezes, a pessoa está em morte cerebral, mas o tronco encefálico está funcionando, então ela não seria candidata a transplante. E são esses casos que talvez as pessoas falem, ah, fulano estava lá em coma e como por um milagre ele voltou à vida. Coma é uma coisa, morte encefálica é outra. Ele podia estar em morte cerebral. Em algum momento, ele pode reativar as suas estruturas. Perfeito. Então, esse divisor de águas precisa de ser compreendido. Então, para a gente definir morte encefálica, a gente fala um coma sem nenhuma resposta a estímulo externo, a ausência dos reflexos do chamado tronco encefálico, que existe uma série de exames que se faz para poder detectar se esse tronco encefálico está mesmo atuante, e o teste da apneia. Pois muito que bem. Para que esse protocolo de morte encefálica ele se inicie, lá no CTI, o médico intensivista vai definir isso, é necessário que ele siga todos esses atributos. E esses atributos de avaliar se o paciente é candidato ou não, se ele foi uma intoxicação que levou aquele quadro, já desclassifica a pessoa para tal, principalmente as pessoas que estão ali, elas são candidatas ao transplante, serão jovens que tiveram morte violenta. E é isso que gera toda a dificuldade para o meio espírita. Aqui trouxe essa foto, que é de Cosme Damião, realizando um transplante, e eu achei bonito trazer, porque tem esses anjos ao redor, mostrando que, aonde quer que nós estivemos realizando os nossos atos, existem os emissários do Senhor para nos auxiliar nas nossas tarefas. Então, o primeiro transplante cardíaco no Brasil foi em 68, sendo que em 67 começou com o Dr. Christian Barnard. E eu trouxe esse caso que está no livro Vozes da Outra Margem, que é a respeito de um transplante que foi realizado em 1984 em Porto Alegre. E esse rapaz, vítima de uma morte violenta, a irmã autorizou e aí gerou uma certa celeuma na família, a mãe inconformada, que é claro, filho jovem, e esse filho mandou essa mensagem através de Chico. E ele contou, né, que ele recebeu todo um aparo, que na hora que desligou o seu coração, que ele começou a sentir uma dor, é claro, ele estava repleto de fluido vital, mas que ele foi amparado por uma equipe espiritual e que ele estava muito feliz por ter realizado aquele ato de amor. Então, no livro dos Espíritos já tem isso escrito lá, que em todos os casos de morte violenta, quando a morte não resulta da instituição de forças vitais, mais tenazes os laços que prendem o corpo ao perispírito, importando mais lento o desprendimento. É isso que causa muitas dúvidas ainda no meio espírito. Mas essas dúvidas não têm procedência, por quê? Se a gente for em Chico, a gente acha a resposta. E está lá no livro Plantão de Respostas, que tem essa pergunta. E aí Emmanuel diz que o benefício daqueles que necessitam consiste numa das maiores recompensas para o espírito. Deste modo, a doutrina espírita vê com bons olhos a doação de órgãos, mesmo que a separação entre o espírito e o corpo não se tenha completado. A espiritualidade dispõe de recursos para impedir impressões penosas e sofrimentos aos doadores. A doação não é contrária às leis da natureza, porque beneficia, além disso, é uma oportunidade para que se desenvolva os conhecimentos científicos, colocando-os a serviço de vários necessitados. E aqui neste momento eu finalizo colocando essa frase que André Luiz fala em Nosso Lar, quando ele começa a observar a medicina que é realizada ali, que é aquela que a gente procura sentar no momento. Que ele fala que aqueles médicos espirituais, eles eram detentores de técnicas diferentes. Aquela era a medicina do coração, esterilizando sem amor e cuidado fraternal. E qualquer enfermeiro de Nosso Lar, ele tinha conhecimentos e possibilidades muito superiores à minha ciência. Então, essa medicina do coração, essa emoção, ela passa pelo próprio cuidador, pelo próprio profissional da área de saúde. Ele prepara o seu coração, e esse coração foi preparado antes da reencarnação, para que ele estivesse ali atuando, fazendo o melhor em benefício do seu paciente. Por isso que se diz que a medicina é um sacerdócio, porque a nossa doação é doação de amor. A nossa palavra é um influxo magnético. Nós damos um passo em nosso paciente quando o atendemos com amor e dedicação. E já que o doutor Bezerra disse que médico... E o doutor Bezerra diz que o médico que não dá passe, ele não entra com seu diploma no mundo espiritual. Então, eu creio que seja muito nesse sentido, não só do passe, mas desse atendimento, desse acolhimento, deste amor incomensurável que nós devemos exercer para com os nossos pacientes. Porque quando o paciente recebe uma palavra de amor, um consolo, quando ele é compreendido na sua queixa, quando ele não recebe a receita pura e simples, ele consegue aderir melhor ao tratamento. Ele cria um laço afetivo com aquele profissional. E eu gostaria de finalizar agradecendo a todos vocês, a essa comissão, ao Ricardo, que nos favoreceu estarmos aqui, a Deus pela vida, Jesus, que tem as ames no coração, a doutor Bezerra, que é o nosso lume, a Lia de Nazaré. Muita emoção da nossa irmã, Antônia. E a Chico Xavier. Se não fosse Chico Xavier, eu não seria médica espírita. Eu poderia ser uma espírita, mas médica espírita eu não seria. Porque ele me apresentou André Luiz. E sem André Luiz, a minha medicina não seria nada. É, disse tudo a nossa irmã, que acaba de se apresentar, trazendo essa bela mensagem para todos nós, a Rádio Fraternidade ao vivo, no Medinesp 2013. Medinesp 2013, cobertura ao vivo da primeira rádio do estado de Alagoas, Rádio Nova Fraternidade. Antônia, parece que o Roberto Carlos se inspirou em você. Nós estamos vivendo esse momento lindo. E esse momento lindo, e ela é o cara. E esse momento lindo é a expressão da nossa emoção. E nós gostaríamos só de complementar uma coisa que a Antônia falou. Emmanuel nos diz que ninguém ofende ninguém, as pessoas é que se ofendem. Complementando o que foi dito, é que quando nós estamos num sinal de trânsito e alguém nos fecha, se nós estivermos, entre aspas, de boa maré, a gente deixa para lá. Se nós sintonizamos a mesma frequência, nós vamos reagir no sentido proporcional, de forma que isso é um fato de nossas vidas, que nós passemos realmente a ver que a ofensa é como nós sentimos e não como o outro processa essa ofensa em relação a nós. De forma que Antônia conseguiu expressar tudo isso para nós e nos trazer essa emoção que invade esse auditório. Agradecemos então a Antônia e passamos então ao mestre de cerimônia. Bom dia, queridos ouvintes da Web Rádio Nova Fraternidade. Eu sou Olga Miranda, estamos aqui nesse evento maravilhoso do Medinesp e ouvindo palestras edificantes que nos estimulam a cada vez mais sermos melhores como pessoa, a olhar o próximo e pensar que ele é um irmão, que nós vivemos numa família universal e que precisamos realmente reconhecer toda essa bondade de Deus e em tudo que acontece conosco. E nós estamos aqui com a doutora Tônia Marilene, que acabou de proferir essa palestra maravilhosa, que realmente encheu o nosso espírito de muita luz e muita esperança. Bom dia, doutora Marilene. Bom dia a todos os ouvintes. Uma manhã de muita paz, de muita esperança para todos. É isso, doutora. Eu gostaria que você falasse um pouco para os nossos ouvintes sobre essa questão, né, da necessidade de nós termos uma mente mais otimista, mais com confiança, ampliando a nossa fé, a semente do amor em nossos corações para termos uma saúde, né? Isso é importantíssimo. Vivemos um mundo cheio de atribulações, notícias desagradáveis nos chegam a todo momento, são os estímulos externos de violência e nós podemos ficar absorvidos, assoberbados. Doutora, no exercício da sua profissão, quais os obstáculos mais frequentes que você encontra para estabelecer a cura nos seus pacientes? O principal é a falta de crença em si mesmo. Se eles acreditassem que são os donos do seu próprio destino, se eles soubessem que são criaturas em conexão com o universo e com o Pai, com o Criador, se eles soubessem que os seus pensamentos são aquilo que provocam as suas doenças e muitas das vezes a não melhora evolutiva, eles poderiam colaborar melhor, mesmo sendo uma doença que não tivesse uma cura física, mas eles estariam bem porque eles estariam com seu coração cravado na esperança, estariam fazendo coisas boas. E aqui eu vou citar o exemplo do Betinho. Ele já estava doente, contraiu o HIV em vista das transfusões múltiplas que recebeu e ele achou um trabalho de solidariedade da fome para poder transmitir para aqueles o melhor que ele podia naquele momento. É verdade, muitas vezes nós estamos padecendo de algum tipo de dor, né? Mas o sofrimento ele vai depender muito de como a gente encara esse obstáculo, né? Então aí, ouvintes queridos, vocês estão presenciando, ouvindo, não é, várias indicações medicamentosas para que nós possamos viver melhor, viver com alegria, com confiança, não é isso, doutora? Exatamente. Então, o corpo físico é o nosso instrumento nesse mundo. Na Terra, devemos cuidar dele com carinho, praticar uma atividade física, alimentação saudável, tomar o remédio, se devemos tomar o remédio, visitar o nosso médico, nosso fisioterapeuta, ter um acompanhamento psicológico, se assim achamos desejável, mas principalmente, trabalhar para que a nossa mente esteja sadia ao lado de tudo isso que nós estamos fazendo. Então, meus queridos amigos, vamos aceitar essa proposta, esse convite de Jesus, da espiritualidade superior, de todos esses palestrantes que estão trazendo aqui, estão sendo mensageiros do Senhor, para gerar esperança em nós, alegria e vontade de viver com dignidade. Obrigada a todos e que nós estejamos sempre muito felizes por estarmos aqui neste país maravilhoso, onde nós temos a liberdade de expressar a nossa crença, de realizar a nossa tarefa, de sermos conectados com Deus. Doutora Antônia, muito obrigada pelos pelo presente que você nos proporcionou, a mim particularmente, que me senti assim amparada, protegida, iluminada pelas suas palavras, pelo seu carinho por nós, todos os alagoanos, a Web Rádio Nova Fraternidade, e com certeza o Brasil inteiro e vários países do mundo que estão nesse momento a nos escutar. Nós temos 17 países que estão linkados conosco e que estão tendo essa oportunidade de ouvir palavras tão edificantes, tão encorajadoras. Muita paz, muita alegria para a senhora. Agradeço novamente, um abraço afetuoso a todos os irmãos que neste momento sintonizam conosco. Muita paz. Web Rádio Nova Fraternidade, na cobertura do Medinesp 2013, diretamente de Maceió, Alagoas. Final dessa palestra, esperamos que todos tenham gostado e até uma próxima vez.